Vamos à palavra de Deus, vamos meditar antes de nós cearmos, antes de nos aproximarmos da mesa do Senhor. E eu queria começar lendo um texto do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 8. Nós vamos ler do verso 23 ao 27. Lemos aqui no texto o seguinte: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oremos ao Senhor. Pai querido, graças te damos pela tua palavra, que cada dia, Senhor, em que ela é ministrada aos nossos corações, e até mesmo quando nós temos o contato com ela na nossa leitura diária, na nossa meditação em casa, a tua palavra sempre nos fala, Senhor. O teu Espírito traz direção, o teu Espírito traz entendimento, o teu Espírito clareia, ilumina a nossa vida, o nosso caminho, e nós podemos enxergar valores espirituais, podemos enxergar a nós mesmos, Senhor, diante da vida, daquilo que tu tens realizado, daquilo que é propósito teu em nós e daquilo que nós precisamos fazer para te agradar, para fazer a tua vontade. Portanto, estamos aqui, Senhor, com o coração da alma aberto para receber o teu alimento, para ouvir a tua voz e para receber a tua direção. Ministra, Senhor, em nossa vida nesta noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Essa é uma pergunta, amados, que mexe com a concepção espiritual da pessoa. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Quem é este Jesus? Quem é este cuja palavra é tão poderosa, capaz de algo acontecer conforme aquilo que ele declara? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E responder a essa pergunta toca nesse ponto da nossa concepção espiritual. Uma ilustração diz que três cegos foram colocados próximos a um elefante e foi feita uma pergunta para esses cegos: como o elefante se parece para você? O primeiro cego apalpou a cauda do elefante e disse: para mim um elefante é como uma corda. O outro alisou a lateral do elefante e disse: para mim o elefante é como uma grande parede áspera. O outro passou os braços em volta da pata do elefante e disse: para mim um elefante é como um tronco de árvore. Os três tiveram respostas diferentes porque tinham concepções diferentes. E eles tinham concepções diferentes por quê? Porque eles não podiam ver a realidade do todo, só em parte. Da mesma forma, o ser humano é cego espiritualmente. Então, responder a esta pergunta, que é tema da nossa reflexão nesta noite: quem é Jesus para você? Mexe com esta questão da concepção espiritual. O ser humano por si só, ele sendo cego espiritualmente, ele vai ter diversas concepções sobre Deus, porque ele vai avaliar Deus, ele vai avaliar Jesus através da sua concepção religiosa e mística, da bagagem e da cultura religiosa que ele adquiriu no andar da sua vida, é que ele vai construindo a sua imagem de Deus, a sua concepção de Deus. Mas como ter uma exata conclusão sobre Deus, se às vezes temos uma concepção não do todo, mas apenas de uma parte, apenas dessa cultura religiosa que a gente adquire? Então, nós recorremos à palavra de Deus como uma forma de termos uma certeza maior e termos um conteúdo seguro acerca de quem é Jesus. Porque se avaliarmos Jesus apenas na minha cultura religiosa, eu corro esse risco de avaliar Jesus não como ele é, verdadeiramente ele é, mas sim como a minha concepção assim me expressa. Por isso é importante nós sermos leitores da palavra de Deus, sermos meditadores da palavra de Deus, usarmos a palavra de Deus como ensino para o nosso viver, clareando a nossa mente e visão, para podermos enxergar Deus conforme a Bíblia apresenta e não como a minha cultura religiosa a concebe. Por isso, uma das maiores qualidades da palavra de Deus, quando ela é inspirada e ela é trazida ao entendimento pelo Espírito Santo, ela vem exatamente a revelar quem é Deus para a gente, para podermos conhecer Deus como verdadeiramente Ele é. Conhecemos Deus no seu todo. É bem verdade que enquanto estamos aqui nesse corpo físico, nesta mente racional ainda limitada, nós não vamos conseguir ter uma concepção 100% de Deus. É incapaz, é impossível o homem compreender Deus na sua totalidade. Por quê? Porque Deus sempre extrapola aquilo que nós podemos tentar estudar sobre Ele. Eu já disse aqui uma vez que até a nossa teologia, ela ainda está muito aquém de quem Deus verdadeiramente é. Porque é impossível estudar Deus, é impossível você dizer Deus é assim, assado, e não mais do que isso. Deus sempre vai nos surpreender. Deus sempre vai além, Deus sempre faz infinitamente mais. Porque os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos. Por mais que nós tentemos estudar Deus com todo equilíbrio, com toda seriedade, ainda assim, nós só vamos ver parte de Deus. Mas um dia nós o conheceremos como verdadeiramente Ele é. Amém, amados? Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos receber essa identificação segura sobre Deus. Quem realmente é Jesus? Por isso, a palavra de Deus tem sido a nossa base de fé, não é verdade? Não só de conduta, não só como regra de conduta, mas também uma fonte segura sobre o conhecimento de Deus. Ao mesmo tempo em que outro fator é importante para nós conhecermos Deus, que é o relacionamento com Ele. É o relacionamento com Deus no dia a dia que o Espírito Santo vai nos revelando Deus, vai mostrando quem Deus verdadeiramente é. É interessante que Jesus ele fez uma pergunta diretamente aos seus discípulos. Eu queria ler com você esse texto para nós nos aprofundarmos um pouquinho mais nesse entendimento. Vamos aqui mesmo em Mateus, avance um pouquinho na sua Bíblia, vamos ao capítulo 16. E eu quero ler versículos do 13 até o 15, 13, 14 e 15. Mateus 16, versículo 13. Diz aqui: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Jesus chega para os seus discípulos e diz: o que o povão está dizendo sobre mim? O que eles estão falando ao meu respeito? Jesus, claro, Jesus sabia, Jesus tinha conhecimento, Jesus conhecia o coração humano. Não está aqui apenas um contexto de Jesus querendo receber um feedback para saber se ele estava indo muito bem no seu ministério, naquilo que ele fazia. Ele conhecia os corações, mas nós vamos ver que Jesus estava querendo tratar os discípulos, era trazer algo diretamente aos discípulos. Então ele começa com esta pergunta: o que o pessoal está dizendo de quem eu sou, de quem é o filho do homem? A resposta no capítulo 14: e eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Então um burburinho no meio do povo, eram vários comentários acerca de quem seria aquele Jesus de Nazaré, aquele homem que fazia milagres, aquele homem que arrebatava multidões, aquele homem que diziam coisas que as pessoas ficavam maravilhadas, que percebiam que havia uma autoridade espiritual sobre ele, Quem era ele? Muitos acreditavam que fosse mais um profeta. Alguns até acreditavam que fosse novamente Elias, que havia voltado. Até talvez João Batista, que teria ressuscitado. Vários comentários, porque é assim que acontece. O povo, a multidão, ela tem diversas concepções sobre Deus. Você vai perguntar a um maçom quem é Deus, ele vai dizer, ele é o arquiteto do universo. Você vai perguntar para uma criança quem é Deus, ela vai dizer, é papai do céu. Você vai perguntar para a Xuxa quem é Deus, ela vai dizer, é o cara lá de cima. Você vai perguntar para um espiritualista quem é Deus, ele vai dizer, ele é um ser supremo. Você vai perguntar para a grande maioria das pessoas, elas vão dizer, Deus é tudo. São as respostas que as pessoas dão acerca de Deus. Porque existe essa cegueira espiritual e não consegue ter a concepção exata sobre Deus. Aí Jesus continua. Jesus agora tira o foco da multidão, tira o foco daqueles que, mesmo estando ao redor de Jesus, porém não criam nele, porém não seguiam, e Jesus agora foca nos seus seguidores. Jesus foca agora nos seus discípulos. E Jesus pergunta: mas vocês que me seguem, vocês que caminham comigo, vocês que se relacionam comigo, vocês que convivem comigo, quem dizeis que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Eu creio que essa pergunta, amados, ecoa até os dias de hoje. Eu creio que essa pergunta chega até o século 21. Eu creio que esta pergunta chega até o dia 7 de maio de 2017. Chega até hoje aqui para cada um de nós. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Onde Jesus aqui começa a mostrar a importância dos seguidores de Cristo terem uma verdadeira concepção, uma genuína concepção, uma real concepção, não só da sua ideia por si só, mas principalmente de uma concepção bíblica de quem é Jesus. Nós precisamos ter essa certeza, precisamos ter esse entendimento. E o que é interessante foi a resposta de Pedro diante desta pergunta de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16. Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegrou tanto com a resposta que no verso 17 diz aqui: então Jesus lhe afirmou. Bem, eu imagino Jesus com um largo sorriso no rosto, olhando para Pedro, e diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue, não foram as pessoas, não foi ninguém que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Que coisa tremenda isso, amados. Por isso eu volto a dizer que a nossa visão de Deus, a nossa visão de Cristo, precisa vir através desse relacionamento com Ele e da forma como a Bíblia o apresenta. Porque os discípulos de Jesus conviviam com Jesus, caminhavam com Jesus, ouviam os ensinos de Jesus, se relacionavam com Ele, e isso, através desta revelação do Pai, através do Espírito Santo, fez com que Pedro tivesse a verdadeira visão de quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, amados, é muito importante nós não fazermos de Jesus o que Ele não é. Temos esta resposta à pergunta: quem é Jesus para você? É importante, porque senão podemos fazer concepções e fazermos de Jesus algo que Ele não é. De muitas das vezes construímos ideias sobre Jesus totalmente opostas à realidade de quem Jesus é de fato e de verdade. Razão pela qual muitas pessoas vivem apenas uma religiosidade, não vivem um relacionamento, por causa da visão equivocada sobre Jesus. Precisamos ter esta consciência: quem é Jesus para mim? As mulheres seguidoras de Jesus, naquele domingo bem cedo, foram ao sepulcro para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento definitivo. E quando elas chegam ali, logo cedo, bem cedinho de manhã, elas encontram aquele sepulcro aberto, a grande pedra que fechava a entrada do sepulcro havia sido removida, E elas tiveram ali um encontro com um anjo, que fez a pergunta: por que buscais dentre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Quando a gente lê esse texto, amados, Deus fala conosco esta realidade que eu já preguei aqui no domingo pela manhã, de que o Jesus que nós cremos, de que o Jesus que nós servimos, que o Jesus que nós nos relacionamos com Ele, Ele não está morto, Ele vive, Ele ressuscitou, Ele é um Deus real, e por isso Ele se faz presente entre nós. E diante desse fato bíblico, quando Jesus perguntar para nós: quem vocês dizem que eu sou? Nós podemos declarar: tu és o Cristo vivo que ressuscitou dentre os mortos. Nosso Jesus está vivo. Você serve a que tipo de Jesus? Um Jesus morto? Um Jesus que não pode fazer nada? Um Jesus ineficaz? Nosso Jesus está vivo. Razão pela qual nós estamos aqui hoje em celebração e grande alegria em nossos corações, e temos a certeza que Ele se faz presente no meio do Seu povo, porque estamos reunidos no Seu nome, e Ele prometeu fazer parte deste momento de comunhão, desse momento em que a igreja está reunida. Um pai desesperado, certa vez foi até Jesus pedir pelo seu filho, agora jovem, mas que desde a infância ele ficava endemoniado, o demônio tentava matá-lo, por vezes tentava lançá-lo no fogo, outras vezes afogá-lo na água. E esse pai desesperado, que acompanhou o crescimento do seu menino nessa angústia, vendo ele definhando cada vez mais, esse homem vai até os discípulos de Jesus e pedem, por favor, que aquele jovem fosse liberto, e os discípulos não puderam fazer isso. Ele então recorre a Jesus e faz uma pergunta: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E o texto diz que Jesus liberta aquele rapaz e traz de novo alegria ao coração daquele pai, de agora um menino totalmente liberto, totalmente restaurado pelo poder do Senhor Jesus. O que mostra, amados, que o nosso Jesus, Ele não é impotente. O nosso Jesus pode todas as coisas. Por mais que as nossas tentativas tenham sido frustradas, por mais que outras pessoas não tenham conseguido resolver o nosso problema, quando você recorre a Jesus, Ele tem a resposta, Ele tem a vitória, Ele tem aquilo que você precisa para você poder conquistar aquilo que tanto você carece, daquilo que você tem tanto orado ao Senhor. Por isso, quando te perguntarem quem é Jesus para você, ou se Jesus te perguntar quem você diz que eu sou, possamos dizer: tu és o Cristo Todo-Poderoso, que nada é impossível. Duas irmãs estavam de luto, chorando inconsoláveis a morte do seu irmão Lázaro. E quando Jesus chega naquela aldeia de Betânia, elas perguntam a Jesus: por que o Senhor demorou? Ah, se o Senhor tivesse vindo um pouquinho antes, quando ele ainda estava doente, ele teria sido curado. O Senhor tem curado tantas pessoas. Se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, o nosso irmão não teria morrido. Só que agora é tarde. Só que agora não tem mais jeito. Já se passaram 4 dias, ele já está até sepultado, ele já cheira mal. Afinal, o que Jesus podia fazer agora se era tarde demais? Mas esse texto que nós conhecemos da palavra de Deus mostra que o nosso Jesus, Ele nunca se atrasa. Ele nunca chega atrasado, Ele chega sempre na hora certa. Mas para a gente parece que Ele se atrasou, para a gente parece que Ele não ouviu, porque aquelas irmãs mandaram uma mensagem: Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Era um apelo, era uma petição, como nós também muitas das vezes oramos: Senhor, precisamos urgentemente que tu venhas, que tu resolvas, que tu me ajudes. Só que os dias passam e não vemos nada acontecendo, os dias vão passando e não vemos resposta, e é aí que muitas das vezes a nossa fé se abate, é aí que muitas das vezes começamos a duvidar. E aí que muitas das vezes procuramos uma resposta do porquê do atraso. Será que é porque Jesus não me ama? Será que ele se esqueceu de mim? Será que ele está preocupado com outros problemas maiores e o meu é menor? Será que eu estou em pecado diante dele e Jesus não gosta de mim? Será que eu fiz alguma coisa que o Senhor não quer fazer algo pela minha vida? E a gente começa a tentar encontrar uma resposta, achando que Jesus está atrasado. Não, Jesus nunca se atrasa, ele chega sempre na hora certa, e quando ele chega, o milagre se torna possível. É quando ele chega, porque quando ele chegou ali, era já impossível, mas ele é o Deus dos impossíveis. Ele bastou dizer: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto ressuscitou. Assim, amados, Jesus, ele chega na hora certa. Não esmoreça, não desista de orar, não ache que esteja demorando demais. Quando o Senhor chega, ele faz a obra que precisa ser feita. Mas uma coisa é certa, Jesus já ouviu desde as primeiras palavras que você começou a orar. Você sabia disso? Quando Daniel estava orando, 21 dias se passaram e não havia resposta. Mas quando o anjo chegou no 21º dia, ele disse algo: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração em buscar o Senhor, por causa das tuas palavras eu vim. Houve resistência para que o anjo não chegasse com a resposta, mas não há resistências que impeçam a bênção de Deus chegar. O diabo pode fazer o obstáculo que for, Deus sempre vai romper barreiras, porque agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Só que esse anjo disse: olha, desde o primeiro dia Deus já ouviu a tua oração. Creia que Deus está ouvindo a sua oração. E você, o que diz que eu sou? Possamos responder: tu és a ressurreição e a vida, tu és aquele que faz ressurgir a minha esperança. Os discípulos de Jesus estavam desesperados, lutando, semelhante àquele primeiro texto que nós lemos, contra uma tempestade que sobreveio, como acontece normalmente no mar da Galileia. Tempestades vêm às vezes de repente, pegando até pescadores experientes de surpresa, e aqueles homens estavam no meio do mar, de repente chega o temporal, e eles pensavam que iriam morrer, que era o fim de tudo, que o barco ia afundar. Só que de repente eles começam a ver um vulto se aproximando, andando por sobre as águas. E aí que a gente vê como é muitas das vezes a nossa concepção equivocada. Ao invés deles olharem e imaginarem: é Jesus vindo, o que que eles disseram? É um fantasma. Porque era impossível alguém andar por sobre as águas, a física não permite isso. Quando a gente não tem a devida concepção sobre Jesus, às vezes, no momento que ele está vindo, a gente não consegue nem reconhecer. Os discípulos que estavam voltando para Emaús vinham tristes. Achávamos que fosse ele o que iria redimir a Israel, mas ele morreu. Tem até um comentário por aí que ele ressuscitou, mas mesmo assim, eles estavam desistindo, voltando para Emaús. Quando Jesus chega, se aproxima e caminha com eles, e eles não enxergaram que era o próprio Senhor do lado deles, conversando e explanando as escrituras acerca do que precisaria ter acontecido com o Cristo, que ele precisava ter padecido, ter morrido. Mas mesmo assim eles não enxergavam. Às vezes Jesus está tão pertinho da gente, a gente não percebe. Às vezes a gente só quer sentir Jesus emocionalmente, sabe? Nós precisamos ter uma percepção espiritual, porque às vezes você não está nem bem emocionalmente, mas se você está bem espiritualmente, você percebe Jesus com você em qualquer circunstância. Você não deixa de enxergar Jesus. Mas esse texto aqui mostra, amados, de que quando você está em apuro, Jesus vem ao teu encontro, e ele vem ao teu encontro para acalmar o teu coração, ele vem ao teu encontro para acalmar a tua situação. Precisamos aprender a enxergar Jesus corretamente, até mesmo no meio da tempestade da vida. E quando ele perguntar: e vocês que dizem que eu sou? Possamos declarar: tu és o meu socorro bem presente na tribulação. Um pai certa vez procurou Jesus, também desesperado, porque a sua filha única estava morrendo, estava muito mal. Ele chama Jesus para ir até a sua casa curar a menina. E Jesus disse: eu vou, vamos lá. No meio do caminho, esse pai tem a oportunidade de ver um milagre extraordinário de uma mulher que 12 anos sofreu de hemorragia, tocou em Jesus. Jesus para e diz: alguém me tocou porque de mim fluiu o poder. Aquela mulher se apresenta dizendo: sou eu estou com esse tal problema, mas eu sinto que a hemorragia foi estancada, nenhum médico havia conseguido isso, minhas finanças foram todas no gasto com os médicos, ninguém resolveu o meu problema. Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, a tua fé te salvou, vá em paz, fica livre do teu mal. 12 anos aquela mulher sofria, que era a mesma idade da filhinha que estava morrendo. Tinha 12 anos a menina. E imagina então a alegria daquele pai, vendo ali um milagre acontecendo pertinho dele, pensando: a minha filhinha vai ser curada. Só que no meio do caminho vem a má notícia. Jairo, e vem assim uma notícia de supetão. Ninguém nem preparou o pai. Jairo, a tua filha morreu. Pode agradecer a Jesus, pode dispensar a Jesus, não tem mais jeito, não tem mais solução. Você tenta imaginar o mundo desse homem caindo, desabando, desmoronando, da perda de uma filha, de ter que sepultar uma filha, a dor. Eu não quero nem imaginar o que seja a dor de perder um filho. Jó sentiu isso, todos os filhos dele morreram num único dia. Aquele homem de repente vê o seu mundo desabar. Jairo, a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Mas a gente que conhece essa história sabe, amados, que Jesus, ele não desiste. A gente desiste. Jairo poderia chegar e dizer: Jesus, muito obrigado pela sua atenção, vou agora sepultar minha filha. Mas Jesus disse: Jairo, fica firme, fica com medo não, eu ainda vou na tua casa. Eu não vou embora, eu vou para a tua casa. E entrou, e Jesus então ressuscita e restaura aquela menina ao convívio dos seus pais. O que era luto, o que era velório, agora se tornou em festa, porque Jesus entrou naquela casa e supriu a necessidade daquela família. Jesus também deseja entrar na tua casa. Jesus também deseja suprir a necessidade da tua família. Ele entrou na casa de Jairo e ressuscitou a menina. Jesus pode ressuscitar o que está morrendo no teu lar, nos teus relacionamentos, para que quando ele perguntar para você: que dize que eu sou, você possa dizer: tu és a salvação e a restauração da minha casa. Esse é o Jesus que nós cremos. Uma cidade recebeu a visita de Jesus uma vez. Por onde Jesus passava, muitos milagres aconteciam, milhares de pessoas eram curadas. Não pense você que só os milagres narrados aqui foram os milagres que Jesus realizou, foram muitos, não teria condição de narrar todos. Só que teve uma cidade que Jesus não pôde fazer muitos milagres, a cidade que ele mesmo foi criado, cidade de Nazaré, porque aquela cidade de Nazaré recebeu Jesus com desdém, recebeu Jesus com incredulidade, com ironia. Esse daí não é o filho do carpinteiro? Quem ele pensa que é? Havia incredulidade, havia coração fechado, e perderam a bênção. Jesus não pôde fazer milagres ali, perderam bênçãos, porque tinha um conceito equivocado de Jesus. Porque Jesus, ele não era apenas o filho do carpinteiro, Jesus é o filho do Deus vivo. Por isso, amados, se a gente quer ver milagres na nossa vida, não podemos fechar o coração, precisamos abrir o coração para o Senhor, porque Ele quer fazer. Jesus quer fazer milagres, Ele quer, só que às vezes Ele encontra bloqueio quando nós não cremos, quando nós não usamos a fé, quando nós nos tornamos uma cidade de Nazaré. Que nós possamos, quando ouvirmos a pergunta: quem vocês dizem que eu sou?, nós possamos dizer: tu és o autor e consumador da minha fé. Não deixe de crer, e você vai ver Deus realizar grandes obras. Num bairro do subúrbio carioca, um garoto amava Jesus, e no final das tardes, ao lado da sua mãe, ele rezava diante da imagem de menino Jesus de Praga. Num certo domingo, esse garoto foi levado a uma pequena igreja batista no mesmo bairro que ele morava, uma igreja simples que ficava nos fundos do terreno e na frente uma casa muito antiga. E naquela igreja simples, esse menino aprendeu a conhecer o verdadeiro Jesus. Não o Jesus menino, mas agora o Jesus homem, crucificado, ressuscitado e assentado à direita da majestade. Esse menino que amava Jesus, ele cresceu, ele viveu muitas experiências marcantes com Jesus, e até que chegou o momento em que ele atendeu ao chamado dele, e esse garoto virou pastor, e ele continua amando a Jesus profundamente, esse Jesus incrível, esse Jesus tremendo, e que ele pode afirmar para você aqui nesta noite, com toda a convicção, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, viva. Quem é Jesus para você, meu amigo? Quem é Jesus para você? O que ele significa para a tua vida? Eu ouvi uma vez o padre Fábio de Melo fazendo um comentário em uma das suas apresentações, em que ele falava sobre a questão da pessoa ter utilidade ou significado para você. Porque tem muitas pessoas que dizem que amam, mas não amam. Porque, na verdade, aquela pessoa no qual ela tem uma ligação, um relacionamento, não tem um real significado para ela, só tem utilidade. A partir do momento que ela não é mais útil, ela é descartada. Agora, quando ela tem um significado, pode acontecer o que acontecer. Ela pode até não ter mais utilidade, mas ela continua a ter um significado. E ela nunca vai ser abandonada. Ela nunca vai ser deixada de lado. Ela nunca vai ser descartada. Eu trago essa reflexão para a questão do nosso relacionamento com Deus. Porque eu vejo hoje muitas pessoas procurando Jesus apenas porque Jesus lhe é útil. Porque Jesus pode lhe dar prosperidade. Porque Jesus pode curar de uma enfermidade, porque Jesus pode dar a ela aquilo que ela tanto almeja, aquilo que ela tanto sonha, aquilo que ela tanto deseja, mas na verdade ela vai a Jesus apenas pela utilidade do que Jesus pode lhe dar, pode lhe oferecer, e se Jesus não der, ela descarta, se Jesus não corresponder à expectativa, ela vira as costas. Porque Jesus só tem utilidade. Agora, quando Jesus tem significado, quando Jesus é para ela a sua sobrevivência, que Jesus para ela é a sua suficiência, de que ela por si só, ela não consegue viver a vida plena, mas uma vida vazia, uma vida sem sentido, sem propósito, quando ela passa a conhecer Jesus e percebe que Jesus tem um significado na vida dela, aconteça o que acontecer, jamais ela vai descartar Jesus, porque ela sabe quem é Jesus. E vós, que dizem que eu sou? Apenas algo útil para recorrermos a Ele, para Ele ser o trampolim que vai nos levar ao fim que nós desejamos, ou Jesus é um fim em si mesmo? Se eu tenho Jesus, eu estou satisfeito. Mesmo que Ele não responda do jeito que eu quero, mas ainda assim eu estou satisfeito. Mesmo que não aconteça o que eu gostaria que acontecesse, mas ainda assim eu estou satisfeito, porque Jesus tem um significado para a minha vida, e eu sei que Ele tem um propósito para o meu viver. Se não é como eu quero, se eu adotar e trazer para a minha vida o que Ele quer, a minha vida será muito mais feliz e muito mais plena do que os meus desejos, que muitas das vezes podem ser desejos enganosos, pode ser algo que hoje eu penso que é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas se eu ganhasse mais lá na frente, talvez perdesse todo o valor, toda a graça. Entende por que é importante respondermos a esta pergunta? Quem é Jesus para você? Ele só tem utilidade para você, ou Ele tem significado? Responda para você mesmo. Eu gostaria que nesse momento nós conversássemos com Deus a esse respeito, porque, como eu volto a dizer, a pergunta ecoou até hoje: e vocês, quem dizem que eu sou? Vamos dizer isso para Ele nesta noite? Curve a sua cabeça antes de participarmos da ceia, fala com Ele, expõe o teu coração para Ele. Aleluia. Querido e amado Deus, a tua palavra nos confronta, Senhor, a tua palavra mexe com a gente, porque às vezes estamos só vendo em parte, às vezes estamos tendo uma concepção totalmente equivocada, Senhor, acerca de quem tu és. E aí vivemos uma vida tão limitada, vivemos uma fé tão pequena, porque não conseguimos dimensionar a tua grandeza, perceber e nos conscientizarmos da tua graça. E a tua palavra vem nos falar, vem nos perguntar. E nós queremos declarar nesta noite quem tu és na nossa vida, Senhor. Se as nossas declarações têm sido vagas, se as nossas declarações têm sido apenas suposições, nos perdoa, Senhor. Se temos respondido a esta pergunta como a multidão respondia, é João Batista, é um dos profetas, queremos, Senhor, ter a resposta certa diante de Ti, diante daquilo que nós cremos. Queremos poder ter a mesma convicção de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa expressão tem um conteúdo muito grande, Senhor, tem um poder muito grande, que muda a nossa existência, que muda a nossa vida, que transforma o nosso viver, e que nós possamos ter esta mesma fé. Porque isso não é uma concepção meramente nossa, mas isto é revelação do Pai, é revelação do Espírito Santo ao coração de cada um de nós, para que Jesus não seja apenas um instrumento para podermos alcançar os nossos caprichos, para podermos conquistar os nossos desejos, mas que possamos ter alegria de ter a nossa vida em Jesus e perceber que fora dele nós somos nada, fora dele não temos esperança alguma, fora dele estamos à mercê da sorte, mas nele nós podemos ter plena confiança, nele nós podemos ter plena convicção e certeza de que a nossa vida tem um propósito, que a nossa vida tem um sentido, Senhor. Por isso, obrigado pela tua palavra que nos ensina, e que a cada dia do nosso relacionamento contigo, ó Pai, nós possamos te conhecer cada vez mais. Como nós acabamos de cantar aqui, Senhor, eu quero mais te conhecer. Aleluia. Cada dia, Senhor, que esse seja o desejo de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nos ajuda nesta caminhada, Pai. E que toda vez que ouvirmos esta pergunta: quem você diz que eu sou? Nós tenhamos a resposta certa, Pai. Aleluia.